O Pássaro Cativo, de Poesia de Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação de Vivox está no domínio público. Gravado por Ariane. O Pássaro Cativo, de Olavo Bilac. Armas num galho de árvore, o alçapão. E em breve, uma vizinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Dá-lhe então, por esplêndida morada, a gaiola dourada. Dás-lhe alpiste e água fresca, e ovos e tudo. Porque é que, tendo tudo, há de ficar passarinho mudo, arrepiado e triste, sem cantar? Aqui, criança, os pássaros não falam, só gorjeando a sua dor exalam, sem que os homens os possam entender. Se os pássaros falassem, talvez os teus ouvidos escutassem esse cativo pássaro dizer: não quero teu alpiste. Gosto mais do alimento que procuro, na mata livre em que a voar me viste. Tenho água fresca no recanto escuro, da selva em que nasci, da mata entre os verdores. Tenho frutos e flores, sem precisar de ti. Não quero tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola. De haver perdido aquilo que perdi, prefiro ninho humilde, construído de folhas secas, plácido e escondido, entre os galhos das árvores amigas. Solto-me ao vento e ao sol. Com que direito a escravidão me obrigas? Quero saudar as pompas do arrebol. Quero, ao cair da tarde, entoar minhas tristíssimas cantigas. Por que me prendes? Solta-me, covarde. Deus me deu por gaiola a imensidade. Não me roubes a minha liberdade. Quero voar, voar. Estas coisas o pássaro diria se pudesse falar. E a tua alma, criança, temeria, vendo tanta aflição, e a tua mão tremendo lhe abriria a porta da prisão. Fim do poema.